Secreto ou Sandra Lauer ou Sandra. Ela se casou com o Enigma, né? Que é o Michael Creto. Então ela adotou o sobrenome Sandra Creto. Depois se separou, aí adotou o nome de solteira, que era Lauer. Bom, é uma confusão e tal, mas a voz dela é incrível, né? E esse Reload do In the Heat of the Night de 2016 ficou fantástico, né? Anterior tivemos aí Whitney Houston versus Cyndi Lauper versus Sean Paul, né? É um trio, né? É um mashup triplo, né? Girls Just Wanna Dance, que é uma mistura de Girls Just Wanna Have Fun com I Wanna Dance With Somebody. Ficou um negócio bacana pra caramba. Ainda John Paul Young versus Milky Sugar, Love Is In The Air. Ficou só aquela versão instrumental lembrando da música, que ficou muito legal também, né? Ainda And People, One Night In Heaven. Lee Merrill com I Want Your Love. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Sandy B, Make The World Go Round. Bom, semana que vem, se Deus quiser, vou estar de volta aqui no programa, trazendo mais bateções de estacas gostosas para animar o seu sabadão, ok? Um grande abraço e fui! O passado de presente para você. Flash House. Minutos. E você, por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Times Just wanna dance.